viver. Os olhares, o desejo do poder e da razão, todos em um só caminho, seguindo na contramão. Verdade e mentira, tanto faz se é pra vencer. Importante nessa vida é tudo obter. Já não tem razão de ser se todos vivem por viver. Eu não vou viver assim. Difícil desse mundo entender. Entre sonho e realidade, não dá pra escolher. Riqueza, pobreza, nunca houve opção. Ninguém serve seu amigo e nem lhe estende a mão. É bem certo que as pessoas fazem suas próprias leis. A lei que destrói a vida, a lei que destrói a lei. Guerras, mortes, tudo em nome do poder. Todos querem o melhor, então matam pra viver. Já não tem razão de ser se todos vivem por viver. Eu não vou viver assim. Não, não, não, não, não, não. Acredito que a vida ainda tem seu lado bom. Acredito no futuro com toda convicção. No sacrifício de um homem e uma cruz, me mostrando que o amor é bem mais forte que a razão. Sei que bom seria se houvesse compreensão e as pessoas entendessem que a vida tem valor. E os valores dessa vida vêm de um Deus Criador. Nele está a esperança e o sentido pra viver.